Tem um preço e eu não tenho um tudo.

vezes cai sem permissão. Sem pena de negar a explicação. Fui mais do que eu, mais do que o sim. Fui mais daquilo que eu nunca quis para mim. Na companhia do Canal 1. Ninguém está a bater palmas, bora lá! Quero ficar aqui. memórias de um sorriso que para sempre está perdido. Eu não paro de pensar. A voz tinha o talento dos pedintos. Entre um cigarro e outro lá cravava a beca ao melhor dos seus ouvintes. As mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Um gesto que podia ser de amor sorrir. E ao partir agradecia, são os loucos de Lisboa. E os rios descem no mar. Um dia numa sala do quarteto passou um filme lá do hospital, onde o esquecido filmado no gueto entrava como artista principal. Comprámos a entrada para a sessão para ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão dele não aparecer. Como o café mudou de freguesia, deixámos de tributo em quem lá para o louco a fazer-lhe companhia. É sempre a mesma pose, o mesmo olhar de quem no meio dos dias que vaguei sentado lá continua a gravar beijinhos às meninas que passei. Thank you.